esse mundo que a gente vê, e que gira, e que gira, e que gira. Então, cada cabeça da gente, Deus fez como um mundo infinito, é a nossa cabeça, que através da energia que não fica na cabeça, que todo mundo pensa que fica, não, ela só existe na cabeça através da energia que paira em volta da gente e vem para a gente. Aí sim, aí funciona o cérebro, funciona toda a parte que nós chamamos de aparelhos, nós somos um aparelho. A nossa alma, sim, ela é toda, né? É que veio falar assim, diz, esse cara é um religioso. Não, eu sou um músico. E através da música eu tenho todas essas percepções, porque para receber as intuições, que eu respeito, é o que eu respeito demais, é a minha intuição, em primeiro lugar a minha intuição, porque eu não ponho o saber na frente, eu ponho o sentir na frente das coisas todas que eu faço na vida. Eu sou um cara que sei teoria, profundamente teoria, eu aprendi com 40 e poucos anos, eu comecei a aprender, não na escola, deduzindo, né? E eu sei essas coisas todas, mas eu uso, boto sempre o sentir. Porque eu tenho escrito, eu tenho mais de 4 mil músicas escritas. Então podia ser contradição, peraí, mas eu tenho um monte de música escrita e como é isso? Eu digo, não, rapaz, eu tenho inspiração e escrevo. Eu não bolei aquela música para escrever, eu não faço uma coisa antes, um esquema para compor. Eu vim aqui, como eu estou aqui, posso compor aqui, posso, onde eu estiver eu posso fazer uma composição. Então, o lindo disso tudo é a gente ver que a gente está sempre, eu estou sempre preparado para o não esperado. Por exemplo, eu tô num ônibus, né? Eu tô num ônibus, aí eu tenho a ideia de uma música, né? Se eu não tô com papel, com caneta, eu vou cantando aquela música, vou escutando aqueles sons que acontecem de um carro, de um outro, né? Aquilo ali já vai fazendo parte da minha vida, vai fazendo parte daquele todo, daquilo que eu estou. Então nada me atrapalha, a não ser música ruim. Aí se eu escuto uma coisa, uma música, um negócio que está assim, uma pancada, por exemplo, eu tô escrevendo, eu escrevi um livro que chama-se Calendário do Som, que fiz uma música por dia durante um ano, foi uma dádiva que eu fiz, né? E eu me lembro quando eu estava escrevendo um dia, tinha uma construção lá perto de casa, depois foi que eu vim saber que era uma reforma, e estava batendo nas paredes com os martelos. Eu, se não tivesse essa experiência, né? Eu ia parar de escrever, porque não ia aquele barulho lá dando cacetada. Só que aquele barulho para mim foi primordial para me fazer aquilo que eu não, como eu não bolo. Porque, olhe bem, se eu tivesse bolado uma coisa, uma composição, um jeito de compor e tudo, aí ia me atrapalhar. E que parece uma coisa irresponsável, mas não é. É liberdade. É uma liberdade que a gente, nós músicos, conquistamos ela. Para nós, para poder passar justamente para o público, né? Que é a razão da vida da gente, é justamente o público, né? Então, assim, por exemplo, eu estou dando aqui uma entrevista com você, eu não acho diferente de eu estar tocando no palco, eu não acho diferente de eu estar viajando no ônibus. Tudo é uma coisa que me motiva a fazer música. Quando a minha mãe faleceu, eu fui lá para o enterro da minha mãe, que é uma alegria, que a pessoa morreu, é ruim, mas a pessoa vai voltar para a sua casa. A sua casa, a casa da gente é lá, espiritual. Aí todo mundo chorou, eu também tenho a minha chorada, já começo a chorar, não com tristeza, é com saudade. Eu estava fazendo esse livro, que tinha esse negócio, era uma coisa que eu sentia, que era uma coisa espiritual, que eu tinha que fazer uma música todo dia. A minha família, tudo dizendo, e aí agora, como é que tu vai fazer aquela música? Eu digo, a mamãe está dizendo para eu ir correndo fazer a música. A mamãe está feliz, nós é que estamos chorando, ela não está chorando nenhum, nada. Sum, olha. Vem, porque não vou quebrar, não tenha medo. Só você. A ideia desse livro é justamente homenagear todos os seres humanos. Eu fiz com 366 músicas, aí a intuição falou comigo, não, você ainda tem que fazer para os bissextos. Bissexto também tem o direito. Eu digo, claro, aí fiz. E já está na internet de graça. Está de graça para todo mundo esse livro, pode desfolhar o livro todo. Só que ele faz. Ele toca só a voz. Il faudrait saluer le metteur en scène. Mais si nous sommes pas bons dans le film, mais si nous sommes pas bons dans le film, mais si nous sommes pas bons dans le film. Voilà, gravando. Mais si nous sommes pas bons dans le film. Tá vendo. Si nous sommes pas bons dans le film, Si nous sommes pas bons dans un film, il faut pas me l'attaquer. Il faut tocar junto. Il faut pas me l'attaquer. Il faut pas me l'attaquer. Ven. Il faut pas me l'attaquer. Il faut pas me l'attaquer. Il faut pas me l'attaquer. Isso aí. A voz vai. Il faut pas me l'attaquer. Duas notas. Il faut pas me l'attaquer. Para. Agora, gravando. Il faut pas me l'attaquer. Comme un cheval, quoi. Ils vous battent, ou ils vous engueulent, ou ils vous... C'est votre propre fait, quoi. Et ils vous guident comme un cheval, quoi. Ils vous battent, ils vous engueulent, ou ils vous... Eu gosto mais de pegar um pé de uma máquina dessa aqui, um pedaço de uma máquina, uma pedra. Inclusive compõe muito sem instrumento. Então, como eu não tinha condições de ter um piano em casa, até os meus 30 e 35 anos, por aí, eu não tinha condições de ter um instrumento em casa, foi ótimo. Não digo que foi ruim, porque eu desenvolvi a cabeça. Se eu quero uma sinfônica, eu tenho na minha cabeça, eu quero um piano, o que eu quero, eu tenho na minha cabeça. Na hora que eu penso em escrever o que eu quero, para isso ou para aquilo, eu não estou correndo atrás procurar um instrumento. Por isso que eu não procuro um computador, não procuro essas coisas, porque realmente quem precisa de mim são eles. Eles precisam de mim para registrar o que eu faço. E eu não vou no computador, porque o computador não vai me ajudar a criar. Porque eu quero ajudá-lo e ele não me compra ele. Eu cheguei na Inglaterra, cheguei eu com meus instrumentos, recebo o telefonema da minha patroa, a Ilza, na época. O que foi isso? Você levou 12 por leitãozinho para ir? Eu digo, você me ajudou a botar no avião? Ela disse, não. Eu digo, ele saiu no Globo aqui que você não deixaram você nem entrar na Inglaterra com os porcos. As pessoas, para não esquecerem que o Hermeto é louco, eu acho que eles acham que eu sou louco, né? Mas isso não... Você olha só, se eu seria inteligente, se eu me desse o trabalho de levar porco para qualquer lugar do mundo, em todo canto tem porco. Só que eu ri, porque eu imagino eu fazendo isso, mesmo que eu não faça, eu imagino eu fazendo, seria engraçado mesmo. Chegar com um monte de porco lá. Os caras iam, aí sim, eles iam me torrar junto. Quero aproveitar aí que o cartãozinho te dá um cartão para você divulgar esse site. Que isso aí, para televisão, você faz esse papuzinho. Você divulga isso aí, que é bom pro povo, pra pessoa. Eu e a Lina. Agora no paió não vou caçar passarinho. Nem coisa alguma. Porque não quero dar trabalho a eles. Quero só caçar passarinho. Que eu posso dizer com isso? Araquengáqua. .3, la radio de la Universidad de Rosario. All Free. Ciclo de improvisación libre. Viernes por medio. 22 horas, Kairos. Paraguay, 1382. Ciclo de improvisación libre. A la gorra. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Si desea saber acerca del arte sonoro, el radioarte, el paisaje sonoro, la poesía sonora y más, visite la página en internet www.asrap.net. Siglas de Arte Sonoro y Radioarte de Venezuela. La conexión con estos géneros artísticos de la contemporaneidad. www.asrap.net. Con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050. Teléfono 480-2687. Secretaría de Extensión Universitaria. Librería El Halcón Maltés. Libros nuevos, usados, ofertas, clásicos, rarezas, ediciones independientes. Tenemos lo que necesitas. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Qué dónde está? ¿Quién? Librería El Halcón Maltés. Mendoza 1438. Rosario, Santa Fe. Teléfono 0341-447-4727. Déjelo en nuestras manos, sabremos manejarle. Eso diferente que querías leer está acá. All Free. All Free. Ciclo de improvisación libre. Viernes por medio. 22 horas. Cairos. Paraguay, 1382. A la gorra. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Noche, pero no sé de qué noche, porque era muy, muy, muy de noche, muy de noche, como esa noche, así que. Que hubieran sido millones de noches todas juntas, como en esos sueños en donde nunca es de día antes, solo empieza de noche y sigue de noche y termina de noche. Y estábamos en una especie de selva o de jungla, pero yo vivía ahí. Estaba cómoda y tenía invitados y muy extrañamente yo era buena anfitriona. Y entonces venían padres de niños a los que yo conocía, aparentemente, y venían y empezaban a jugar tipo monos en la selva y saltaban y trepaban árboles, y los padres abajo, tomando cerveza, tomando tragos que yo servía, charlaban de cosas. De pronto uno de los nenes empieza a saltar arriba de las mesas y a patear cosas, y el comentario de los padres fue, sí, claro, es terrible, pero bueno, todo el tiempo es así, y lo echaron al estilo de como se echa un perro, y el chico se alejó. Y al rato, bueno, continuaron los comentarios. Yo en algún momento me aburrí o fui a buscar algo adentro, no sé. Pero ese chico era el hijo de mi hermano. El hijo de mi hermano que había tenido con otra y que esa mujer sabía que era el hijo, pero en realidad no, que mi hermano había tenido un síndrome cuando era chico de déficit de atención. Y ese fue el momento en el que se lo dijimos. El chico era así por culpa de que mi hermano había tenido ese déficit cuando era chico y entonces se divorciaba de mi hermano posteriormente a eso porque se acababa de enterar de algo que se suponía que se tenía que decir antes de que se firmaran los papeles. Después pasó un rato más, el nene se calmó. Todo era muy coherente, ¿no? Pero de pronto aparecí en un edificio, en un rascacielos, muy, muy top, que tenía mucho menos que ver conmigo que la selva. Y el nene estaba ahí sentado enfrente de una computadora. Yo me encontraba explicándole por qué su papá se había suicidado. Después de esa tarde en la selva. Seguía siendo coherente, ¿no? Vamos. cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria. Se cierran a tu paso, solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Al errar por las lentas galerías suelo sentir un vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Paso mi tiempo, por la meleja. Por el deceso de algo, cuyo vacante nombre poseo, cuya realidad no abarcamos, hay hasta el alba una casa abierta en el sur. Una ignorada casa que no estoy destinado a rever, pero que me espere esta noche, con desvelada luz en las altas horas del sueño. Demacrada, malas noches, distinta, minuciosa de realidad. A su vigilia gravitada en muerte camino por las calles elementales como recuerdos. Tiempo abundante de la noche, sin más oíble vida que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén. Un silbido solo en el mundo. Yo sé que todo privilegio, aunque oscuro, es de linaje de milagro. Mucho lo es el de participar en esta vigilia, reunida alrededor de lo que no se sabe, el muerto, reunida para incomunicar o guardar su primera noche en la muerte. Yeah. fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, no aguardo que así sea. Las befas de mi muerte